Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aqui, a pedidos, eu resolvi dedicar esta aula inteirinha a responder perguntas atrasadas. Como todas elas se referem a aulas anteriores, é sempre ocasião de retomar alguns temas que foram já estudados aqui. Aqui, o Silvio Carvalho pergunta o seguinte, essa pergunta até caberia mais no curso Filosofia, Política e Cultura no Brasil, mas vamos lá. É correto dizer que o controle da mídia pelo Estado, com viés marxista, é fundamental para que sejam inibidas quaisquer tentativas de desmascaramento da sua estratégia vazia, visto que somente pela desmoralização e exposição da sua incoerência ela pode ser combatida? Bem, não é só isso. O controle da mídia pelo Estado, seja numa sociedade já formalmente comunista, seja num Estado meio a meio como o Brasil, tem várias finalidades. Essa é a... Calar as oposições, calar as denúncias é só uma delas. O mais importante é o seguinte, se existe uma lei histórica que funciona, é aquela de que a divulgação dos fatos produz novos fatos. Então, aquele que controla o fluxo de informações, ele tem algum controle sobre o fluxo dos acontecimentos. Pelo menos aqueles que dependem, vamos dizer, do conhecimento público de determinados fatos. Vocês viram, este exemplo único brasileiro da supressão das notícias sobre o Foro de São Paulo durante 16 anos, por toda a mídia, sem exceção, foi isso que permitiu a ascensão do PT. Sem isso, jamais teria subido. Então, era necessário que o Foro de São Paulo crescesse, vamos dizer, em segredo, sem ser incomodado, sem ser denunciado. Tá certo? Enquanto isso, vai criando um esquema de poder, que foi uma verdadeira obra de engenharia. Né? E também não podemos esquecer que o Foro de São Paulo, pelo menos no começo, ele teve muito apoio do Diálogo Interamericano, que é o think tank da ala esquerda do Partido Democrata Americano, na famosa reunião de 1993, da qual participou o Fernando Henrique, que até hoje não disse uma palavra a respeito, e também ninguém lhe pergunta. Então, quer dizer que você houve ali uma operação de mídia claramente orquestrada do exterior, por forças globalistas imensamente poderosas, que ordenaram a operação Vaca Amarela, a operação Boca de Siri, não se fala disso aí. E isso teve efeitos absolutamente devastadores, porque o inimigo foi crescendo, crescendo, crescendo, sob, vamos dizer, esse maravilhoso privilégio da inexistência. Né? Aquilo que não existe não vai ser combatido. Então, aí é mais do que, vamos dizer, um controle das vozes de oposição. Esse lado negativo da coisa, quer dizer, você tem que remover o obstáculo, é só metade da operação, se tanto. O principal é que você está fazendo algo positivamente para mudar a situação, num terreno que, controlando o fluxo de informações, você controla também. Então, tudo isso aí é engenharia social. E eu acho que um dia esta história da ocultação do Foro de São Paulo, ela vai ter que ser investigada, nós vamos ter que descobrir quem fez isso, de onde veio a ordem e por que foi tão, tão uniformemente obedecida. E aí todo mundo vai ter que prestar satisfação. O Otávio Frias, os Tivita, os Marinho, todos eles vão ter que responder por isso. Agora, o fato é que essas ocultações, elas criam situações enormemente constrangedoras. Onde assim, todo mundo é culpado. Então, a tendência é, mesmo depois que cessou, vamos dizer, a vigilância que impede a divulgação continuar informalmente proibida, quer dizer, não se fala mais disso. Porque já criou vexame, já criou comprometimento, como o caso do Obama aqui, com o negócio dos documentos falsos. É a coisa mais bem provada do universo é que os documentos dele são falsos. A possibilidade de que sejam autênticos é zero. É só você examinar um pouquinho. Né? Você vê que não é possível, sobretudo aquele maravilhoso alistamento militar em que ele precisava ter assinado em 1980, assinou em 2008. Né? Portanto, já é um documento inválido. E o que, que ele fez para mudar a data? Pegou um carimbo de borracha, cortou o 08, virou 80. É uma coisa infantil, não é isso? E assim por diante, mas todos os documentos dele são falsos, que não, os demais, nós não sabemos se são falsos ao tempo que ele mandou esconder. Agora está o Ted Cruz fazendo exatamente a mesma coisa. E ninguém quer tocar, ninguém na grande mídia quer tocar no assunto. A gente fica sabendo por causa da internet. Mas você não vai ver nenhuma discussão séria sobre isso, nem no New York Times, nem no Los Angeles Times, nem na CNN, em parte alguma. Quer dizer, é uma coisa que todo mundo sabe, mas, vamos dizer, nos círculos oficiais, círculos elegantes, não se pode falar. Então, fica o sabido pelo não sabido, o conhecido pelo desconhecido. Isso aí pode se prolongar muito tempo depois de passar da situação que exigiu isso aí. Porque é sempre, vamos dizer, é sempre uma vergonha, é sempre um vexame. Né? E as pessoas não vão sair contando, ah, eu escondi por causa disso, disso, levei uma propina, recebi uma ameaça, ou eu não presto mesmo. Né? Ninguém vai querer mexer nisso nunca. Agora, o número de episódios desse tipo que acontece na mídia internacional tem aumentado muito. Tá certo? Por exemplo, a questão, vamos dizer, da fraude científica. Nunca houve tanta fraude científica no mundo quanto hoje. Tá certo? Então, nós estamos entrando numa espécie de era da vigarice. Porque você teve a era do genocídio no século XX e agora tem uma era da vigarice. Bom, não se pode negar que é menos sangrento. Tá certo? Mas é tão destrutivo quanto. O mundo inteiro entrou nisso. Isso aí é na Europa. Você vê como é possível, por exemplo, a Europa inteira ser governada por um organismo que não é eleito. Os caras simplesmente nomeados e eles baixam um decreto que todos os países têm que obedecer. Você vê, no Brasil, fizeram lá uma. Introduzir uma cláusula, uma emenda constitucional, de que todo tratado internacional que o Brasil assine se incorpora automaticamente na Constituição como emenda. Eu não vi ninguém comentar isso aí. Isso quer dizer que você tem poderes internacionais mudando a Constituição brasileira a seu bel prazer. Surge alguma discussão? Não. O próprio fato, vamos dizer, os famosos 70 mil homicídios anuais. Você viu algum debate na televisão sobre isto? Não. Então, pode-se falar genericamente de violência, etc., etc., mas, olha, isso aqui é um fenômeno inédito, nunca aconteceu antes, é uma situação anormal e nós precisamos discutir isso. Não tem. Então, o que você vê é uma ruptura total, não é só no Brasil, aqui nos Estados Unidos é até pior, sob certo aspecto. A ruptura total entre o povo e a elite falante. A elite falante já decidiu, ó, nós não, de tais coisas nós não vamos falar, ponto final. Quer dizer, o povo não pode saber. O povo fica sabendo do mesmo jeito. Mas ele sabe, mas o simples fato dele saber o marginaliza de algum modo. Então, o povo inteiro está sendo marginalizado. Ele não pode entrar na discussão, nos ambientes elegantes, ele não pode falar. Então, você vê, e as pessoas que acreditam, vamos dizer, no progresso da democracia, quer dizer, como diz a Marlene Achaui, a ampliação dos direitos. Eu digo, é evidente que os direitos estão diminuindo. Você não tem direito nem de dizer certas coisas e nem de ouvi-las. Não é isso? E qualquer decisão que venha de certos círculos globalistas, ela é imposta a todo o mundo ocidental sem nenhuma possibilidade de resistência. Você verá, agora a última novidade são os banheiros unissex. 2 anos atrás falava disso como uma mera hipótese. Agora já é lei. Quer dizer, não é só a imposição de gaysismo, essa coisa toda. Não, já veio um passo adiante. O banheiro unissex tem que ser universal. Por quê? Porque os transexuais se sentem constrangidos nos banheiros de homens. Eu digo, bom, e as mulheres não se sentem constrangidas num banheiro cheio de homem vestido de mulher? Mas, você vê, a resistência a essas coisas, toda a resistência a essas coisas, vai sendo incorporada na noção de fascismo. Porque se você falasse isso para o Mussolini, ele ia dizer, mas o que que isso tem a ver com o fascismo, meu Deus do céu? Não tem coisa nenhuma que ver. Não é isso? Nos anos 30, quando tinha a campanha antifascista do Stalin, o próprio Stalin, né, dizia, não, mas o que isso aí tem a ver com o fascismo? Ao contrário, você, qual é o primeiro documento que causou escândalo antinazista na Europa? Foi um negócio chamado Brown Book, o livro marrom, criado por Willy Münzenberg, Otto Katz e outros espiões da KGB, os agentes da KGB, onde eles pegavam o episódio do incêndio do parlamento alemão, do Reichstag, e viravam a história cabeça para baixo. Os nazistas, inicialmente, culparam os comunistas do incêndio. Os comunistas viraram o jogo. Arrumaram lá os documentos, meio verdadeiro, meio falso, e disseram, não, foram os nazistas que fizeram para lançar a culpa na gente. Só que a acusação fundamental era a seguinte: esses nazistas eram um grupo gay. Eles pintavam, assim, o Brown Book inteiro pintava os nazistas como um grupo gay. Inclusive, o rapaz que tocou fogo, que era um holandês, chamado não sei o que, Van der Lubbe, era apresentado lá como amante do Hermann Göring. Né? E assim por diante. Então, o anti-gaysismo aparece em primeiro lugar como uma iniciativa comunista. Antes não tinha. Então, você pintar os nazistas como gays, era automaticamente pintar os gays como nazistas. É óbvio, né? Então, se cria uma onda de rejeição antinazista e antigay ao mesmo tempo, que se consolida, por exemplo, no filme do Roberto Rossellini, né? Roma, Cidade Aberta. O oficial alemão que aparece é um sujeito cruel, torturador e é evidentemente gay. Se fizesse isso hoje, o Rossellini ia para cadeia. Mas, durante meio século, a moda foi essa. Então, durante meio século, os comunistas acusaram os nazistas de ser gays. Daí, a hora que apareceu um conservador religioso, pastor protestante, Scott Lively, dizendo a mesma coisa, foi ele e um rabino, escreveram um livro que era Pink Swastika, né? Swastika cor de rosa. Dizendo exatamente a mesma coisa que os comunistas diziam, só que com mais documento. Estes caras foram processados por crime contra a humanidade, por ter repetido mais ou menos aquilo que os comunistas diziam. Agora os comunistas se juntaram com os gays, tá certo? E quem falar contra eles está lascado, passa a ser fascista. Né? E isto é assim, é uniforme na mídia mundial inteira. Gente, isso aí não acontece por acaso. Isso não é a simples afinidade, né, que um pensa igual ao outro. Não, isso aí é uma instrução que vem de cima mesmo. Quer dizer, é a imposição de novos padrões morais para a civilização inteira, os quais não podem ser discutidos. E que, mas ainda são convenientes para muita gente. São convenientes, inclusive, para o mundo islâmico. Porque se amanhã ou depois eles tiverem que decidir invadir o Ocidente, falam, mas quem, como esse pessoal gay, feminista e tal, vai resistir a isso? Quer dizer, você está realmente criando um desfibramento das pessoas. Quer dizer, o sujeito que se sente mortalmente ofendido porque não deixaram ele usar o banheiro das mulheres, bom, certamente esse sujeito não é um soldado, não é um combatente. Né? Quer dizer, o próprio, vamos dizer, do homem viril, ele não se sentiu ofendido por pouca coisa. Né? Agora, hoje em dia, o cultivo deste sentimento de ofensas, ressentimento, se não me toque, isso aí virou uma coisa universal. Você pode dizer que a ética americana hoje é todinha feita de não me toques. Você não pode ofender ninguém. A não ser, claro, você pode ofender cristão, essa gente toda, mas não tem problema. Então, esse pessoal está criando uma confusão moral na cabeça das pessoas, que é um negócio assim, abismante. E pode haver algum debate sério a respeito? Não, porque os canais de debate são controlados pelos mesmos grupos que estão impondo isto. Então, a única solução, quer dizer, se não houvesse internet, nós não saberíamos de nada. Nós estaríamos exatamente como o cidadão soviético. É por isso que tantos governos estão interessados em controlar a internet, inclusive o nosso, agora com esse negócio de diminuir o acesso. Isso vai ser uma tragédia para os brasileiros. Ou eles vão ter que gastar muito dinheiro ou vão ter menos acesso. Então, onde o controle de mídia é uma coisa muito mais vasta e muito mais importante do que parece à primeira vista. Não é só calar vozes da oposição. Preste atenção, você não está calando vozes da oposição, você não está calando opiniões. Você está suprimindo fatos. Né? Se não deixa as pessoas emitirem suas opiniões, pelo menos os fatos circulam, bom, então você tem uma atmosfera possível para uma discussão. Mas hoje não se trata só disso, se trata de você moldar toda a visão que as pessoas têm do mundo. E moldar desde pequenininho. Bom, acho que isso responde essa pergunta. Vamos outra aqui. Caio de Souza Casaroto pergunta: posso dizer que as principais doutrinas filosóficas modernas estão baseadas na ideia de que a consciência humana é formada deterministicamente por algum princípio ou fundamento secreto que apenas o próprio filósofo tem a pretensão de conhecer? Muito bem, em parte sim, mas depende da extensão temporal que você dá à palavra moderno. Porque isto é um fenômeno que começa no século XIX, claramente. Quer dizer, numa fase de posterior ao idealismo alemão, né? Que, ao contrário, exaltava o papel da consciência, como, por exemplo, em Fichte. Fichte dizia que a consciência humana é a única realidade, né? O resto é tudo duvidoso, né? Então, mais ou menos como uma espécie de reação ao idealismo alemão, quando surge o positivismo e as filosofias materialistas, vira o jogo e, então, se trata de reduzir a consciência humana a um efeito periférico de algum fenômeno natural ou histórico que a transcende infinitamente. Então, a consciência humana passa a ser, vamos dizer, um efeito da hereditariedade ou da luta de classes, ou do jogo dos instintos dentro do ser humano e assim por diante. Mas a ideia, vamos dizer, de que tudo que está na nossa consciência está pré-formado, por assim dizer, por algum fenômeno externo, ela se alastrou muito. Mas, por exemplo, em Freud, o ego é apenas o resultado do choque entre o id, que são os instintos básicos, e o superego, que são as proibições e códigos morais. Desse entre-choque, então, no meio lá, exprimido, nasce um treco chamado ego. Eu acho isso absolutamente impossível. O ego surgir apenas, né, de um antagonismo que lhe é estranho. Isso aí não é uma causa suficiente para surgir um ego. Não é isso? Você pode pegar um cachorro, o cachorro tem lá um monte de instintos, você vai lá, bloqueia, frustra todos os instintos dele, vê se ele desenvolve um ego. Um cachorro, um gato, um papagaio, o ego não surge assim. Tem que ter um fator positivo. Para o ego surgir ao longo do tempo, ou para ele se manifestar, ele tem que ser uma possibilidade, um potencial que já está no ser humano. Como é que vamos explicar esse potencial? Ele tem que ser, no mínimo, ele tem que ser contemporâneo ao id e ao superego. Mas ele se manifesta mais tarde. Mas mesmo assim, quando o superego entra em ação, você pega um bebê que está no bercinho e já começa a proibir as coisas para ele? Também não. Né? Então o superego também entra em cena mais tarde, tanto quanto o ego, não é isso? Então, você não pode confundir o tempo da formação com a substância do fator. Não é porque ele aparece mais tarde que ele é uma causa, um efeito daquilo. É o famoso confusão, né, do post hoc com propter hoc. Depois disso é uma coisa, por causa disso é outra coisa. É um erro de lógica elementar. Mas a obra inteira do Freud é baseada nisso. Isso não quer dizer que essa obra seja sem valor. Ao contrário, a obra está cheia de observações pertinentes, sobretudo observações clínicas, como a do Jung também. Mas nem Freud nem Jung eram pessoas com a mente, com um treinamento filosófico suficiente. Eles eram médicos, afinal de contas, não passavam de médicos. Então, qual é o forte deles? São as observações clínicas. São muito valiosas nos dois casos. Mas quando eles começam a teorizar, sai muita besteira. Não é isso? Tanto o Freud quanto o Jung, né? O Wilhelm Reich, então, nem se fala. Esse outro, Adler. Todas essas teorizações foram feitas com base, vamos dizer, em impressões que essas pessoas tiveram, que elas mesmas tiveram na infância. Por exemplo, que o Dr. Freud tinha uma problemática sexual séria. Bom, o homem que entre todas as mulheres do mundo escolhe comer a cunhada, só falta comer a sogra também. É porque ele tem algum problema, meu Deus do céu. Né? Não é isto? Né? Já o Jung, desde pequeno, tinha visões, tinha ações, daí ele inventa o negócio dos arquétipos. Tá entendendo? O Adler, provavelmente, era um sujeito baixinho que apanhava todo mundo, então ele começa a explicar tudo pela vontade de poder, pelo fracasso, sucesso. Tal. Tudo isso não passa de uma projeção. Agora, em qualquer ciência humana, você tem que ter essa precaução. Falar, olha, tem certas coisas que me impressionaram. Mas não quer dizer que sejam as mais importantes. Foi importante para mim. Não é isso? Então, eu, por exemplo, quando era criança, eu tinha um complexo de ignorância que era um negócio terrível, porque o meu irmão era ser o primeiro da classe. Né? E eu era um cara sofrível. Né? Metade das coisas que falava eu não entendia nada. Então, eu achava que eu nunca ia compreender nada. Tá entendendo? Mas isso não quer dizer que a minha burrice seja o centro do universo. Tá entendendo? A minha luta para superá-la, né, não expressa o sentido da história, expressa apenas o sentido que aconteceu para mim. Então, essas impressões primeiras que a gente tem na existência, elas deixam uma marca profunda, né? E você pode elaborá-las. Mas tudo isso é elaboração poética. O que é a poesia? A poesia é a expressão de impressões. Uma impressão, ela é expressa sem que esteja incluída a categoria da verdade, do verdadeiro e do falso. Eu lembro para vocês, eu escrevi um poema que chamava Ouro Direito, um soneto, que era claramente uma rebelião gnóstica. Né? Mas não quer dizer que eu estou aderindo à rebelião gnóstica. Está naquele momento, eu estava sentindo as coisas assim. E expressei no poema. Né? Agora, quando você vai ver, eu digo, para que serve a obra de Freud, Jung, Nietzsche, etc.? É tudo de expressão poética. Se você as lê assim, como expressão de impressões, elas são de um valor extraordinário. Quando você as tenta transformar, vamos dizer, em doutrinas formais sobre a realidade, sobre a estrutura da realidade, elas fracassam completamente. Então, o que nós temos, desde o começo, desde a metade do século XIX até agora, é uma coleção inesgotável de obras literárias, obras poéticas, que tentam passar por obras científicas. Quer dizer, são ensaios de expressão de uma impressão que o sujeito teve. Não vai passar disso. A obra de Nietzsche inteira é assim. Só que o Nietzsche ainda tem o mérito, que num dia ele tem a impressão e no dia seguinte ele tem a impressão oposta. E ele escreve as duas. Esse é o mérito dele. Agora, tem alguns não que tentam ser coerentes, manter a mesma impressão do começo até o fim. Então, o que esses caras fazem? Eles estão impondo a nós a forma da sua subjetividade. Quando, vamos dizer, a primeira obrigação do investigador é ele não se deixar enganar pela forma da sua subjetividade. E ele perguntasse, eu estou vendo assim, mas como é que aquele outro cara está vendo? Pode ser exatamente o contrário. E daí você articulando as. É o negócio do Aristóteles, é colecionar as opiniões dos sábios, cada um está vendo por um lado. E a gente, à medida que vai articulando isto, mas este sistema de contradições, uma vez articulado, ele te revela algo da estrutura do próprio objeto. Quer dizer, as opiniões revelam algo articuladas e organizadas, as opiniões revelam algo que não está em nenhuma delas, que vai além de todas. Não é isso? Então, é aquele negócio do Raimundo Abélio, quer dizer, um acúmulo de contradições intoleráveis provoca um estalo onde você vê algo que está para além das contradições. Agora, um dos temas que primeiro me chamaram a atenção na história das ideias foi justamente esse negócio da consciência. Quer dizer, se todo mundo está procurando reduzir a consciência a um fenômeno secundário, a um epifenômeno de algum outro fator, reduzindo a amplitude dos poderes da consciência a tal ponto, por que que, por outro lado, as pessoas estão fazendo tanto esforço para dominar a consciência dos outros? Se a consciência não pode nada, então por que existe hipnose, reflexos condicionados, programação neurolinguística, lavagem cerebral, tudo isso para moldar a consciência do cara? Quer dizer, por que tanta mobilização de poder para dominar uma coisa que já não é nada? Tem algum erro aí. Eu gostaria de ter escrito um estudo histórico sobre isso, não foi possível, mas pelo menos eu levantei o tema. Então vamos lá. Gabriel Campos pergunta, partindo do que você nos apresentou sobre o marxismo nesta aula anterior, como devemos atuar para combatê-lo no campo da teoria e no campo da prática? Diante da extrema complexidade e força da KGB, quais devem ser os passos a seguir para combater? Então, em primeiro lugar, as pessoas têm que saber que existe a KGB. A KGB é a maior organização de qualquer tipo que já existiu ao longo de toda a história humana. Quer dizer, dentro da União Soviética, ela chegou a ter 700 mil funcionários. Não é isso? Só dentro, agora. E a rede de colaboradores informais que tinha em todos os países comunistas do mundo? Você chegava, sei lá, em Vila Nhocunhé, né, tinha uma seção do Partido Comunista lá. E dentro dessa seção tinha algum cara que era da KGB, que estava trabalhando para a KGB. Às vezes profissionalmente, às vezes não. Então, é um negócio absolutamente tentacular. Hoje, nós conhecemos, mais ou menos, hein, a extensão da penetração da KGB no governo americano no tempo do Roosevelt. Uma coisa abismante. Leiam o livro da Diana West, American Betrayal, e vocês vão ver que decisões atrás de decisões do governo americano eram ditadas pela KGB. A KGB conseguia botar gente assim do lado do Roosevelt, os assessores mais próximos dele. E ele, no fim da vida, ele já estava meio gagá, ele fazia o que os assessores mandavam. O Roosevelt não era um homem de estudar, por exemplo, ele de economia não entendia absolutamente nada. Então chegava o tal do Hopkins, dizia, faz isso, presidente, ele assinava embaixo. O Roosevelt nunca foi um homem de ter convicções a respeito de coisa nenhuma, ele só queria sair bonito. Então, se ele via que aquela sugestão que estava dando para ele ia aumentar a popularidade dele, ele assinava embaixo, sem nenhum problema. Então, agora, e no Brasil? No Brasil você não tem um livro sobre a KGB no Brasil. Não tem nenhum. Zero. E com essas pesquisas do Mauro Abranches, que está vendo os arquivos do Serviço Secreto da Tchecoslováquia, hoje nós sabemos que o governo Jogular estava repleto de gente da KGB. Como é que você vai entender a história do país sem isto? Agora, você vê o contraste. Existem 900 livros dizendo que a CIA deu o golpe 64, a CIA preparou o golpe 64. Então, eu peço, há décadas eu imploro às pessoas que dizem isso, tá bom, então você, se a CIA teve uma atuação tão profunda no Brasil, você, por favor, me dê o nome de um, entre parênteses, um, né? Um agente da CIA lotado no Brasil na época. Até hoje não apareceu um único. Agora, já. E a KGB? Não, a KGB já apareceu um monte. Se até um negro que era embaixador do Brasil em Moscou era trabalhar para a KGB? É uma coisa. Isso já sabia antes do Mauro Abrantes, está no livro do Christopher Andrew, The Sword and the Shield, né? A espada e o escudo. Um baita de um livrão sobre a KGB. Tem lá um paragrafinho contando do embaixador brasileiro. E digo, pô, mas se eles chegaram a recrutar um embaixador. Ele não dá o nome, mas depois eu descobri o nome, eu já esqueci. Eu perguntei lá para um funcionário quem era o embaixador em tal época, o cara me informou. E mais ainda, você vê toda hora jornalistas contando o seu currículo e diz, não, trabalhei na Rádio Moscou, trabalhei na Rádio Pequim, trabalhei na Rádio Havana. Não trabalha nesses lugares um único cara que não seja do serviço secreto. Então, eles podem dizer isso porque eles sabem que o leitor não vai juntar uma coisa com a outra. O que a gente pode sair com outra coisa na testa. Sou da KGB. Né? O leitor diz, ah, a KGB não existe. Então ele está brincando, é força de expressão. Então, olha, qualquer operação secreta, ela começa a falhar no momento que ela é revelada. Então, este é o primeiro passo. Então, qual é a coisa mais urgente nesse sentido? Estudar, conhecer e divulgar toda a atuação da KGB, do Serviço Secreto Chinês, do Serviço Secreto Urbano no Brasil. Dá o nome de todo mundo, nome, CPF, RG, endereço e telefone e e-mail. Esse aqui é, aquele é, aquele é, aquele é. Com as provas, né? Enquanto não tiver isso, as pessoas continuam agindo. Você veja, quando um agente é revelado, é preciso trocá-lo. E trocá-lo não é fácil, né? Então, só de revelar os nomes dos caras, você já desmantela tudo. Claro que você pode estar com isso condenando uma pessoa à morte, né? Porque o agente que é revelado, os caras chamam de volta para Moscou, dão-lhe um tiro na nuca e troca por outro. Mas e daí? Ele escolheu essa vida, é. Fazer o quê? Não somos nós que estamos matando, é o seu patrão mesmo. Então, esta é a primeira coisa. Segundo, é preciso revelar às pessoas o modus operandi desta coisa. Isso aí, vamos dizer, as pessoas que têm mentalidade teórica, doutrinal, gostam de discutir marxismo, socialismo, tudo no plano das puras ideias, como modelo de sociedade. Digo, isso é absolutamente inútil, eu já demonstrei para vocês, isso eu provei. O modelo de sociedade comunista, ele não se destina a ser realizado. Ele não pode ser realizado, não porque ele seja impossível na prática, porque ele seja economicamente inviável, mas por uma coisa muito pior, ele é incompatível com o próprio movimento revolucionário. Então, quando o comunista fala que quer fazer a sociedade comunista, ele está mentindo. O que ele quer é manter o movimento em movimento. Isto é que é o importante. O Dostoiévski já tinha entendido isso. Tudo isso é um negócio, é um movimento. Então, esse movimento vai durando ao longo das gerações, os caras adquirem poder, ganham dinheiro, fazem a festa. Daí ele morre, o raio do comunismo não veio, mas e daí? Eu já fiz a minha parte. A geração seguinte vai fazer a mesma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, Se o comunismo não se destina a ser realizado, para que discuti-lo? Você tem que discutir é a realidade, a estrutura, o modus operandi do próprio movimento. E daí você entende coisas como mensalão, petrolão, etc, etc. Você só vai entender por aí. Claro que não é só por aí, você precisa de outras coisas, que eu vou dar no outro curso. Mas isso é indispensável. E na hora que você faz isso e mostra esta mecânica, você quebra, de certo modo, a mágica do negócio. Hoje mesmo eu coloquei uma notinha no Facebook, que vocês deviam prestar atenção nela, que eu disse o seguinte. Como é possível que o PT, que é odiado por 95% da população, continue falando em nome do povo como se ele fosse o povo e o resto do país fosse elite? Como? É muita cara de pau, não é? Eu digo, é, mas não é. Isso aí está na própria estrutura do marxismo moderno. Marx não tinha pensado nisso, mas a partir de Lenin já mudou isso. Antônio Gramsci e os frankfurtianos já mudaram isso com a noção do que eles chamavam consciência possível. Quando eles viram, na Guerra de 14, que o proletariado, em vez de se rebelar contra os seus governos burgueses, aderia maciçamente à onda nacionalista e belicista, eles falaram, por que que isso acontece? Daí veio o Georg Lukács e disse, não, é que é o seguinte, nós representamos não a consciência atual do proletariado, nós representamos a sua consciência possível. Então, quer dizer, o que o proletariado acha ou deixa de achar não interessa para o partido. Ele só ouve o proletariado futuro ideal que ele mesmo vai criar. Então, em suma, o proletariado que se dane, só a minha opinião interessa. Se eu achar que o proletariado futuro será assim, um assado, eu ajo em nome dele desde já e faço o que quero. Então, eu sempre representarei o proletariado, ainda que todos os proletários me odeiem. Não faz diferença. Isso não é uma coisa do PT, gente. Isso está imbricado profundamente no marxismo moderno. Chegando ao limite, no caso do Ernesto Laclau, que diz que a propaganda revolucionária cria a classe que ela representa. E o que mais você quer para entender que esta vigarice é inerente ao movimento comunista? É? Ou seja, o marxismo inteiro é vigarice. Vocês não precisam entender isso. Não é que eles tinham um belo ideal, eles o traíram, etc. Nada disso. Então, você vê que quando se revelou a roubalheira toda do PT, o pessoal ficou escandalizado, tá certo? E tentou, desde o início, desligar a corrupção do movimento comunista. Falar só da corrupção como se fosse um crime como qualquer outro. Por quê? Porque esta coisa comunista ainda tem um prestígio enorme na cabeça das pessoas. Tem um prestígio moral. Então você vê, você pega os maiores vigaristas que tem na história e os transforma em guias morais da humanidade. A partir dali, bom, você está completamente desguarnecido. Você está ideologicamente desguarnecido. Você caiu já na espiral do silêncio. Ailton pergunta, na teologia da libertação e na pedagogia do oprimido, quem são os elementos, quem ou quais? Vamos ver primeiro quem e depois quais. Quais os elementos antagônicos fundantes das respectivas doutrinas revolucionárias? Ele diz muito bem. A teologia da libertação, você lê lá no livro do Pachepa, eu acho aquele depoimento uma coisa muito séria. Ele diz, a teologia da libertação veio pronta do escritório do Nikita Khrushchev. Ele mandou fazer isto. Por quê? Porque ele leu Antônio Gramsci e disse, como ensinou Antônio Gramsci, não devemos combater a Igreja Católica, mas transformá-la em megafone das nossas ideias. Então, ocupá-la por dentro. Stalin já havia pensado nisso, porque a infiltração de elementos comunistas na Igreja começou nos anos 20 do século passado. E a Bela Dodd, no livro The School of Darkness, ela conta que ela pessoalmente introduziu mais de 1.000 agentes na Igreja. Uma agente da KGB introduziu 1.000 dentro da Igreja. Agora você imagina os outros. Quantos agentes da KGB estão envolvidos nessa operação? Eu não sei, mas não eram menos de 1.000, certamente. Então, 1 milhão. Então, isto quer dizer que você tem o alto clero inteiro de certos países é constituído de agentes comunistas. No Brasil, ele é. A teologia da libertação dominou a Igreja do Brasil inteira. As exceções são exceções individuais. Então, não é que Você veja, tem até o Ricardo de la Cierva, que é um grande historiador, ele conta a ascensão e queda da teologia da libertação. Sim, meu filho, na Europa. Mas no Brasil não teve queda até agora. A CNBB inteira é a teologia da libertação. Tá certo? Então. Sim. Não formalmente, porque ele não era um cara doutrinário. Ele não escrevia teorias, doutrinas, mas na prática era o que ele fazia. Agora você veja, a ideia, por exemplo, de que Jesus Cristo era socialista é uma ideia que todo mundo tem, inclusive os caras mais antissocialistas do mundo. Né? Tem cara que é contra a Igreja Católica porque ele acha que a Igreja Católica é pró-comunista. Desde o início, porque Jesus Cristo é isso. Agora, você lê o Evangelho, pelo amor de Deus, e vê o número de exemplos que Jesus Cristo cita da conduta capitalista como sendo um exemplo de conduta normal, eticamente perfeita e valiosa. Ele equaliza o próprio Deus ao capitalista. É? O capitalista contratou tantas pessoas para fazer isso, elas fizeram o O reino serviço. do céu se assemelha ao. E aí sempre vem essas Sim, figuras o na céu vida se econômica. assemelha a. Tá. Tem uma situação da vida Então, econômica. quer dizer, se a conduta capitalista fosse imoral em si, Jesus ia comparar o pai dele a um capitalista? O que que é isso, gente? É a mesma coisa que dizer que o céu é um bordel, você está entendendo? Jesus nunca fez isso. O número de exemplos é tão grande que, vamos dizer, a mera ideia de que houvesse uma intenção anticapitalista na cabeça de Jesus tem que ser suprimida em limine como indigna de atenção. Mas a pessoa repete essa coisa porque diz, ah, no tempo eles dividiam os seus bens. Eu digo, sim, você tem uma comunidade religiosa que divide os seus bens como os monges dividem até hoje. Por quê? Na hora que o nego entra na ordem monástica, ele não tem mais bem nenhum, meu Deus do céu. Ele renunciou a tudo. Isso quer dizer que todos vão ter renunciado? Você não vê isso em parte alguma. Em Atos 2,42, nessa passagem, está com uma descrição da situação, não com uma prescrição. Claro, não, está lá uma descrição de algo que aconteceu, e não como uma prescrição, não como um dever. Outra coisa, quando o centurião diz para Jesus, ah, meu escravo está doente, vamos lá curar ele. Jesus Cristo manda ele libertar o escravo? Não, ele vai lá, cura o escravo e vai embora. Quer dizer, veja, Jesus Cristo tem algo contra a escravidão? Não. Nunca disse uma palavra contra ela. Nada. Ele aceita isso como um fato que existe. Ou seja, a escravidão em si, isto é importante, ela não tem sentido moral algum. Ela existiu ao longo de toda a história humana. Em geral, como efeito das guerras, quer dizer, eles viram prisioneiros de guerra, e depois os caras vão trabalhar. Todo mundo sempre fez isto. Né? E onde entra o elemento moral? Bom, o elemento moral entra no tratamento que o patrão dá ao escravo, como entra no tratamento que o patrão dá ao empregado contratado. Se você tem um escravo, mas você trata ele como se fosse um filho, né? Você é melhor do que aquele que tem um empregado contratado e o trata como se fosse um cachorro. Quer dizer, a relação legal é uma coisa, a relação moral é outra. Agora, as pessoas acham, não, a escravidão foi o maior crime da humanidade, etc. Digo, mas é muito fácil você condenar a humanidade inteira se você não está lá para julgar a situação. E, sobretudo, se você é incapaz de distinguir o que é uma relação jurídica de propriedade com o que é uma relação moral. Não, veja, a relação jurídica que você tem com as pessoas determina como você vai tratá-las moralmente. Por exemplo, se eu tenho um sócio, eu quero que faça um negócio com, sei lá, né, com o Edinho, faço um negócio com ele, ele vira meu sócio, tá certo? E eu, cumprindo as cláusulas contratuais, eu fico o tempo todo humilhando o cara, como a mulher dele, faço tudo para estuporar a vida dele, é só no mês, no dia dele. Tá certo isso? Então você vê, a relação jurídica é uma coisa. Nenhuma relação jurídica abrange todos os aspectos da relação real concreta. Eu recomendo que vocês leiam. Existe um discurso de um deputado americano escravagista chamado Calhoun, e ele diz o seguinte: diz, olha, se eu tenho um escravo, eu sou responsável por ele a vida inteira. Eu não posso expulsá-lo, porque ele ficou velho e não pode trabalhar mais. Eu não posso expulsá-lo, eu tenho que cuidar dele até o fim, é como se fosse um filho. Então, no caso deste cidadão, ele não tinha mais respeito pelo seu escravo do que muitos capitalistas modernos têm pelos seus empregados? Hã? Então, aí, Jesus Cristo está falando da moral, não da estrutura jurídica. Ele não fala nada sobre as leis, presta atenção. Se ele diz, olha, quem vivia sob a lei eram os antigos, agora vocês vivem sob o domínio da graça. Então eu não vou discutir lei aqui, meu Deus do céu. Hã? O que eu vou discutir é a relação real de um ser humano concreto com outro ser humano concreto, independentemente dos papéis sociais que eles representem. Tanto que na igreja, desde os primeiros instantes, você teve nobres, oficiais militares, milionários e escravos também. Escravo, pé rapado, mendigo, todo mundo. Então, não interessa qual é a posição na sociedade, interessa o dever que você tem de tratar o outro como se fosse seu irmão. Ama o próximo como a ti mesmo. Isto você pode fazer e deve fazer independentemente da relação jurídica que tem entre você e você outro. Você não assistiu o filme A Lista de Schindler? O Schindler não era um membro do Partido Nazista? Ora, ele tratou os judeus melhor do que muito líder ocidental estava tratando. Você está entendendo? Então, é o que importa, é o que o ser humano de carne e osso faz, não o papel social que ele representa. Está entendendo? Vocês viram o caso lá do massacre de Nanquim? Quem foi o maior herói humanitário do massacre de Nanquim? O representante do Partido Nazista lá. Entraram os japoneses matando todo mundo. Mulher, criança, velho, mendigo, todo mundo. O que que o cara fez? Ele era eu acho que ele era adido militar alemão, uma coisa assim. Alto oficial do Partido Nazista. Recolheu todo mundo para que os chineses não matassem. O que, você vai julgar o cara pelo quê? Pelo seu ato humanitário ou pela sua carteirinha do partido? Está entendendo? Agora, a coisa é muito fácil você confundir as dimensões política, jurídica e moral. Falar, por exemplo, de a sociedade imoral. Não existe nenhuma sociedade imoral. Existe moralidade e imoralidade dentro da sociedade, de acordo com as estruturas jurídicas e econômicas existentes. Ali existem condutas morais e condutas imorais. Agora, julgar a sociedade inteira, o que é isso aí? Pensamento metonímico. Você está fugindo da realidade concreta e usando os nomes dos instrumentos jurídicos existentes para julgar a sociedade. Então, você, o que interessa quando a gente fala? Todo mundo diz que quer a verdade. Eu digo, não, você quer a verdade tal como você a concebe. Você não quer fazer com que as suas concepções vão gradativamente se amoldando à complexidade do real para poder expressá-lo. É uma operação que está ao alcance de qualquer um. Pergunta, ó, eu quero saber como as coisas aconteceram mesmo. Hã? Então, em primeiro lugar, se você não tem a tolerância para com a contradição e a dúvida, você não vai chegar a parte alguma. Resistência também. Sim, resistência. Quer dizer, hoje eu estou em dúvida sobre uma coisa. Quanto tempo eu aguento continuar na dúvida? E se for preciso passar a vida inteira? E você chegar no fim, né? Por isso que eu gosto do livro de memórias do Jung, sabe por quê? Porque no capítulo final ele fala: Eu não estou entendendo mais nada. Eu acho a confissão maravilhosa. Juntei aqui um monte de fatos, um negócio complicado pra caramba e eu mesmo não estou entendendo. Pouquíssimos autores chegam a este ponto. Ele teve essa honestidade, né? E. Quando você lê as obras do Nietzsche, o Nietzsche tem algum medo da contradição? Mas de jeito nenhum, ele escreve uma coisa hoje, outro contrário amanhã, porque hoje ele entendeu assim, amanhã entendeu assado. Aí a conclusão final, não há conclusão final. Nietzsche morreu e nada mais disse, nem ele foi perguntado. Ele morreu relativamente jovem. Talvez, se vivesse mais 40 anos, teve. É normal você juntar um monte de contradições no começo da sua vida, depois você vai fechando e no fim tira umas conclusões. Mas não deu tempo, ué. O cara morreu no meio do caminho, fazer o quê? Agora, esse negócio de teologia de libertação, vamos dizer, a hipótese inicial de que Jesus era socialista, você tem que ser excluído em limine. Não é digno de atenção. Quer dizer, intelectualmente, esses caras são os desqualificados. Frei Beto, Leonardo Boff, Gutierrez, Eu vi o Rama Kumarasamy esmagar o padre Gutierrez num debate, mas esmagar mesmo, humilhar, pisar em cima. Né? E o Rama Kumarasamy não é nenhum gênio, é o filho do Ananda. O Ananda era um gênio, mas o filho não. É apenas um cara que estudou teologia, né? E que também escreve umas besteiras de vez em quando. Né? Mas o padre Gutierrez assim, mas não tinha o que responder. Por quê? Quem é o padre Gutierrez? É o negro que decidiu obedecer a ordem do Nikita Khrushchev. E dá a cara a tapa. Quer dizer, o Nikita Khrushchev ficou escondido até agora. Até o livro do Pacheco, ninguém sabia quem inventou essa porcaria. Então, quem saía defendendo aquilo é que ia levar as porradas. É o Gutierrez, o Boff, o Frei Beto e outros, os palhaços. São atores contratados para levar tomate. Adriano Oliveira pergunta, sobre os antagonismos, seria algo então no sentido de conflito da existência em si? Por exemplo, eu existo e você existe, eu tenho ciência de mim através de você, dialeticamente falando, isso não é verdade. Isso simplesmente não é verdade. Você olha um bebê na cama, o que, que ele está fazendo? Ele está discutindo com alguém? Não, ele tem uma consciência muito vaga da existência dos outros. Ele está lá mexendo o pé dele, mexendo os dedinhos, olhando para si mesmo. Não é isso que ele está fazendo? Está tomando consciência de si, meu Deus, muito antes de tomar consciência dos outros. Isso qualquer pai ou mãe pode confirmar. Agora, dizer que o neguinho só tomou consciência de si depois que ele descobriu um outro, e como? Se ele não tivesse nenhuma consciência, se aparecesse um outro, como é que ele ia se ver no outro como similaridade do contrário, se ele nada sabe de si mesmo? Isso é tão absurdo, é tão, tão boboca, que não dá nem para começar a discutir. E agora, isso que eu estou dizendo, Hegel sabia, ele não ignorava isso, tá certo? Acontece que ele está tratando a coisa num nível de altíssima abstração, ele não está examinando a experiência real. Se examinasse, ele entenderia isso que eu estou falando, sem, acho que sem dificuldade. Então, veja, se você quer ir bem nesse estudo, entenda uma coisa, existe um treco chamado realidade. Se você pega e parte da distinção do para si, do em si e para si, você já começou a falsear tudo. Porque o que é em si? É aquilo que eu sou realmente, independentemente do que eu sei. Agora, o que eu sou realmente está imbricado no universo inteiro. Por exemplo, eu como. Né? Aquilo que eu como vai se transformando no meu sangue, fazendo meu corpo crescer, etc, etc. Eu estou respirando o tempo todo. Se eu parar de respirar, eu morro. Né? Então, o número de elementos externos que está atuando no seu corpo, que está presente, não é só que está atuando de fora, que está presente e constituindo o seu corpo, é imenso, é o universo inteiro. Então, o para si é o universo inteiro, e o em si é só aquele pedacinho que você está pensando. Então, não é uma coisa paritária. É? Não há essa não chega a ser uma oposição, porque o para si é tão pequenininho, não é? Quer dizer, quando eu chego a meditar sobre mim mesmo, e bom, que eu saiba, uma criança não consegue fazer isso direito até os 5 anos. Ela tem consciência de si, mas tá, no começo é baseado na sua corporalidade. Né? Para ele ter, vamos dizer, uma consciência de si baseada, por exemplo, em papéis sociais e no contraste em relação aos papéis sociais, aí precisa mais tempo. Ou seja, a sua consciência de si ela vai aumentando, ficando complexa, mais complexa, mais complexa. Né? É, mas não quer dizer que ela não exista desde o começo. Eu acho que existe consciência onde existe o ser humano. Existe consciência de si onde existe o ser humano. Essa consciência é tosca. Por quê? Bom, o conjunto de informações que o neguinho está recebendo também é tosco. Né? Bebê só pensa em comer, fazer cocô e chorar. Né? Então, essa informação, isso é ele. Ué. Ele é um tubo digestivo, né? E ele tem consciência disso. O que mais ele poderia ter consciência se ele não é mais nada além disso? Né? Agora, mais tarde, você começa a elaborar materiais mais complexos, portanto, a sua consciência em si também se torna mais complexa. O que não quer dizer que ela surja numa etapa posterior. O que não quer dizer que ela não esteja lá desde o começo. Agora, você pensa que eu nasci sabendo isso que eu estou falando? Não. Eu, antes de conseguir somar 2 + 2, eu estava lá lendo o Dr. Freud e achando lindo. Hã? Foi só mais tarde que eu fui fazer as perguntas, quer dizer... Veja, eu também fui trouxa, quer dizer, eu lia todos esses caras, até O dia que eu percebi o seguinte, pô, eles querem que a gente respeite mais eles do que respeita a Nossa Senhora. Falei, não vai dar, porra. Entendeu? Quer dizer, esses caras, eles viram deuses, eles viram totens. Né? Eu não digo que você não deva respeitar o esforço deles. Deve sempre respeitar, mas como se respeita um igual. Né? Se você pegar, vamos dizer, os maiores filósofos que existem, o Leibniz, o Aristóteles, o Platão, bom, eles não são deuses, meu Deus do céu. É? O que não quer dizer que estejam errados, não é esse o ponto. É? Porque às vezes a pessoa, para se livrar da impressão de que o outro é um deus, ele precisa mostrar que o outro está errado em alguma coisa. Falo, o ponto não é este. Mesmo que ele estivesse certo em tudo, é? O tudo dele é pequenininho, não abrange o universo inteiro. É? Ele só fala de algumas coisas e de outras não. O próprio Aristóteles, quando Aristóteles deixou aquela lista de perguntas, o livro que é atribuído a ele, não sei se é dele, mas que chama Perguntas ou Questões, são milhares de questões que ele não sabia a resposta. É? Então, está ali. Deus sabe tudo isso aqui. Todas as perguntas de Aristóteles, Deus sabe a resposta, mas Aristóteles não sabe. Então, não se trata de erro, mas se trata de horizonte de consciência. O nosso horizonte de consciência é sempre limitado. E basta isso para ver que você não é Deus, mesmo que você tenha acertado em tudo. Tudo que está dentro do seu horizonte de consciência está tudo certinho, só que ele termina aqui. Então, daí, se é verdade que eu tomo consciência de mim através do outro, então o processo não será relativo à essência, mas sim à existência. Mas só que isso é errado. Você não toma consciência de si pelo outro. Você toma consciência do outro por você. É porque você já sabe algo de você. É a mesma coisa, quer dizer, uma vez eu li um antropólogo dizendo, nós não temos identidade nenhuma, é a sociedade que nos confere uma na medida que nos dá um nome e nos chama pelo mesmo nome. Eu digo, ah, e quando dizem o nome, como é que eu sei que aquele é o meu nome? Hã? Hã? A mãe que é, será que a mãe, quando se cabra, chama a gente pelo nome mais inteiro, né? Então, vou chamar Olavo Luiz, assim, vem, lá vem encrenca. Né? Como é que eu vou saber que o tal do Olavo Luiz sou eu? Né? Se a única referência que eu tenho é o próprio nome, eu preciso ter uma referência anterior para eu poder associar o nome com ela. Não é isso? Então, as pessoas dizem essas coisas que você vê que o nego não tá pensando nem um pouco, só está falando. Ele está expressando impressões. Como expressão de impressões pode ser válida. Às vezes a gente tem a impressão que a gente não é nada, foram os outros que nos fizeram. Você já não teve essa impressão? Hã? Eu sou um pedaço de geleia que as pessoas moldam do jeito que eu sou, massinha, é brinquedo de massinha, massinha um. Ah, eu já tive essa impressão. E já tive a impressão contrária, de que eu era o próprio Deus, criador do universo. Todos nós temos essas impressões, elas todas estão erradas. E quando você aprender a expressá-las é importante, porque se você não expressa, você não pode comparar, não pode confrontá-las. Mas a obra da inteligência humana não termina na expressão de impressões. Você vê, você vai encontrar sociedades que não têm, por exemplo, nenhuma matemática, nenhuma ciência física, não tem nenhuma filosofia. Né? Mas você não vai encontrar uma que não tenha manifestação poética. Porque esse é o começo de tudo. Né? Agora, é o começo e não é para terminar ali. Então os caras pegam, por exemplo, Nietzsche para mim é um poeta. Ele não é um filósofo, é um tremendo de um poeta. Porque tudo que você procura da alma humana, falou, algum dia ele disse alguma coisa daquele negócio. Agora, tenta juntar. Né? O Eugen Fink, que era o secretário do Hitler, tentou... Hitler, coitado do Hitler. Husserl, perdão, desculpa. Secretário do Husserl, né? Tentou sistematizar a filosofia de Nietzsche. Ele disse, olha, terminou o seguinte, aqui tem cinco filosofias, não tem uma. E as cinco são incompatíveis. Bom, eu acho que podemos parar por aí, né? Que horas são no Brasil? 10 para as 10? Então fazemos a segunda parte, né? Então com novas, fazemos a segunda parte com novas perguntas. Pode mandar agora. Então vamos lá. Aqui, em primeiro lugar, o Philippe Lesage informa que em agosto será realizado o primeiro encontro europeu de estudantes do Seminário de Filosofia. ocorrerá entre os dias 5 e 7 de agosto em Lyon, França. Então ele pede que a gente divulgue as inscrições desse evento durante o COF, que eu estou fazendo agora. E os interessados podem escrever para o e-mail Felipe Lesage, Lesage com S só, felipelesage@gmail.com. Muito bem, Felipe, adorei esta iniciativa. Tomara que dê certo, faz maior sucesso. E em seguida, o Felipe Lesage pergunta o seguinte: estou certo a pensar que a restauração da música na liturgia católica é a melhor empresa para um músico que almeja contribuir para a restauração da normalidade em seu país? Mas é claro que sim, é isso mesmo que tem que fazer. Mas a música, ela tem, vamos dizer, um efeito quase que de um comando. Você ouvindo a música, você não resiste a você ter aquela sequência de emoções que a música programou para você. Quer dizer, a música é uma arte do comando, isso é importantíssimo. Então, que você, se o ritual está indo para um lado e a música vai para o outro, você vai seguir a música. Caio Mesquita diz: cheguei a um momento nos estudos em que realmente não sei mais o que fazer. Estou lendo literatura, poesia e história. Treino a escrita. Fiz diversos exercícios que o senhor indicou ao longo do curso, mas eu cheguei a um ponto em que não sei qual é o próximo passo. Estou absolutamente desorientado. Uai, é só continuar fazendo o que você está fazendo, não precisa fazer mais nada, continua assim. Não tem que dar um próximo passo. Continua. Não vejo o que mais você poderia fazer. Ou talvez você deveria me mandar uma pergunta de uma maneira um pouco mais concreta, né? Um pouco mais detalhada. Não... Você sempre dá aquele conselho, né? Importante não parar. Sim, o importante é não parar. Né? E também, como diz o Dr. Miller, quando você não sabe o que fazer, faz o que é do seu dever. João Vitor Fafá Ronsetti. Lembro que na aula do curso de política o senhor falou que só um dos revolucionários franceses era burguês, e um pouco a respeito do que... E no pouco que lhe a respeito eu vi que havia outros. Sim, quando eu digo que é um só, isso é uma força de expressão, não tô dizendo numericamente um. Né? Agora, quando você fala burguês, bom, tem pessoas que nasceram na burguesia, mas estou falando de burgueses capitalistas, dedicados a uma atividade capitalista. E aí realmente eu só conheço um, né? Que era o Necker. Talvez exista um outro, mas é possível. O que eu quis dizer é o seguinte, é que eram ínfimos. Os líderes principais, Robespierre, Marat, nenhum deles era um capitalista. Deu o próprio Napoleão Bonaparte, que vira o herdeiro de tudo, nunca dirigiu um armazém, porra. A linguagem oral tem essas coisas, a gente se permite. Né? Às vezes fala, não tem nenhum. Bom, quer dizer que tem só um pouquinho. Isso aí é questão de você afinar o ouvido para saber se eu estou fazendo uma afirmação formal, tá certo? Ou se é uma figura de linguagem aproximativa. Francisco Augusto pergunta: o senhor citou a flauta mágica de Mozart no Jardim da Profissão como obra maçônica. Poderia falar um pouco mais a respeito? Pergunto porque sempre admirei essa obra do ponto de vista estético-musical. Mas, de fato, quando havia, vinha à minha mente uma certa ideia de iniciação no final. No final, não. A obra inteira é uma iniciação maçônica. O Mozart fez esta ópera como uma obra de propaganda para convencer os maçons a aceitar as iniciações femininas, que na época não tinha. Esta foi a ideia, porque o Mozart era um cara que não tinha estudos regulares. Tudo o que ele aprendeu foi dentro da maçonaria. A maçonaria foi a escola dele. Então o universo inteiro dele é o universo da maçonaria da época. E você vê que o simples fato de a princesa passar pela iniciação junto com o príncipe já é uma espécie de uma declaração de princípios. Né? No resto você vê todas as cenas, aquela caminhada deles para um labirinto, o negócio ficar fechado num gabinete, tudo isso, isso é a iniciação maçônica, assim, formalmente, cada passo. Não é isso? André Menacho pergunta: o senhor recomendaria a história da filosofia de Giovanni Reale? Muito, muito. Qual a importância do papel do estudo da história da filosofia? Bom, aí depende. Existem vários modelos de história da filosofia. Um é simplesmente, vamos dizer, uma obra de documentação, como por exemplo o Copleston. Ele não faz muita ligação histórica entre um filósofo e outro. Ele pega cada filósofo pela ordem cronológica e vai expondo uma biografia, um sistema, etc., etc., etc. Outras procuram ser uma interpretação, vamos dizer, do movimento histórico como um todo, como as famosas lições sobre a história da filosofia de Hegel, que são uma obra-prima, no fim das contas, né? Ainda que a gente não possa concordar com o esquema todo, mas não deixa de ser uma obra admirável. Né? Já a história da filosofia do Bertrand Russell é mais assim, uma análise crítica de cada filosofia à luz da filosofia analítica do próprio Bertrand Russell. E assim por diante, quer dizer... pelo nome da disciplina não tenho como responder, quer dizer, depende de qual história da filosofia que você está lendo, a utilidade dela varia de acordo com cada uma. Se me perguntasse se existe algum livro de história da filosofia que eu admiro muito, eu não encontro nenhuma história global da filosofia que eu digo, não, eu gostaria de ter escrito isso. Eu me aproveito todas, mas nenhuma até hoje me satisfez por completo. As mais informativas, por exemplo, se você pegar a história da filosofia da Pleiade, que é dirigida pelo Yvon Belaval, ela tem tudo ali, tem tudo, é uma montanha de informação. Só que são 40 autores, a coisa não tem uma unidade de interpretação do começo até o fim. E as outras, por exemplo, do Bertrand Russell eu não gosto nem um pouco. Nem um pouquinho. Ele é muito metido, dá palpite. O capítulo dele sobre Hegel é um desastre, ele não entendeu uma linha. Agora, o Copleston é muito, muito melhor, evidentemente. Mas existem alguns livros sobre história parcial da filosofia, ou pega um período, ou pega um autor, que são, vamos dizer, obras-primas e cuja leitura eu recomendo muito, muito, muito. O livro do William Stacey sobre Hegel, acho que é o melhor livro que se escreveu sobre Hegel, né? Embora o autor seja um hegeliano de carteirinha, né? O livro do Paul Friedlander sobre Platão, esses são livros que não pode deixar de ler, né? Mas nenhum... eu gosto da filosofia, história da filosofia grega do Edward Teller, ela tem mais continuidade, tá, mas é uma obra tão monstruosamente erudita. E a bibliografia que ele dá é um negócio tão oceânico, né, que é uma coisa que você fica lendo o resto da sua vida, não vai acabar. Né. Eu até hoje não acabei de ler, na verdade. Eu li 3 volumes e continuei até hoje. Né. Mas é uma obra que eu recomendo, mas é só filosofia grega. O né. Que mais? Eu gosto muito da história da filosofia do Albert Rivaux, que é difícil de encontrar hoje. Mas é um senhor que escreve maravilhosamente e que entende tudo o que lê. Né? Ensaios históricos do Eric Weil. Né? Eu não conheço outro expositor de filosofias alheias melhor do que o Eric Weil. Ele é um senhor tão compreensivo, ele procura sempre entender o autor nos seus próprios termos. Isso é uma maravilha. Né? Mas são ensaios históricos, um sobre Kant, outro sobre Hegel, outro sobre Pietro Pomponazzi. São histórias parciais. Então, vamos lá. Marcelo Rondon pergunta, o que o senhor acha da possibilidade de estar sendo preparado um atentado de grandes proporções para justificar a situação do Estado de Defesa e anular o impeachment? Prefiro responder isso no outro curso. Esse é um dos assuntos de lá. Né? O modelo da psicóloga Elizabeth Kubler-Ross propõe uma descrição de 5 estados discretos pelo qual as pessoas passam ao lidar com a perda, o luto e a tragédia. Os estados são, primeiro, negação. Isso não pode estar acontecendo. Raiva, porque eu? Não é justo. 3, negociação. Deixe-me viver apenas até ver meus filhos crescerem. 4, depressão. Estou tão triste, por que me hei de preocupar com qualquer coisa? 5, aceitação. Vai tudo ficar bem. Não consigo lutar contra isso, é melhor preparar. Tenho a impressão de que passei por essas fases quando comecei a aprender com o senhor. Quer dizer, então foi um desastre total, né? Para muitas pessoas foi, assim, meu mundo caiu. Mas quem mandou ter um mundo? Né? Se não tivesse nenhum, se vivesse num mundo em aberto, tudo pode acontecer, você não ficaria assustado. Eu acho que para nem todas as pessoas a experiência foi tão traumática assim. Para muitos foi. Eu mesmo, quando fui me desligando da primeira cosmovisão, né, marxista, não foi um negócio traumático, de maneira alguma, foi mais lento, mais devagar. Eu não rompi com o movimento comunista, simplesmente me afastei e falei, bom, eu vou para casa pensar, não estou entendendo mais nada, eu vou para casa pensar. Fiquei lá pensando 20 anos, não foi nada traumático, foi tudo muito divertido. Augusto Tomazini, ele diz que está fundando um instituto em Cuiabá, Mato Grosso, e pede se eu posso orientá-lo. Posso, aí precisamos conversar por Skype, isso não é assim, não é uma questão para ser respondida na aula. Mais tarde, depois vamos conversar por Skype, mas espero terminar o curso Política e Cultura, por favor. Eu acho que por hoje eu vou parar por aqui, já foi demais. Então, está muito bem. Novamente agradeço a ajuda que me deram para promover o curso Política e Cultura. Né? O dinheiro que eu precisava levantar, eu levantei. O problema já está praticamente resolvido, graças a Deus. Senão eu teria que estar dando essa aula na rua. Então, até a semana que vem, muito obrigado. Ah, peraí. A minha mãe, Dona Nice, foi ao lançamento do livro do Carlos Azambuja, A Hidra Vermelha, e disse que quando descobriram quem ela, disse que aplaudiram, agradeço muito a todos a gentileza que tiveram com a minha mãe, que é de fato uma pessoa extraordinária, uma heroína, uma mulher sempre foi de uma coragem extraordinária, e a qual eu devo muito, muito, muito, não tem como retribuir em 10 vidas. Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem, muito obrigado.